Os autorizados, pistão 0, vento 17, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Ciente, pouso autorizado, após o pouso prossegue, parte 4. Ciente. Hotel meu Golfo da Prevente, direto em Rimar, reporte na curta, 1016, ajuste. Reportará na curta, está em Rimar, Hotel meu Golfo. 739, solos 26, direito 121, decimal 9, solos. 219, boa. Colaborador para o Paulo Brasil, Guardião 01. 3191 aliar e manter a pista no zero. Ali, manter. Já papai, reporte para ingresso. Gilete, novembro, Uski. Ao alinhar, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Ao alinhar, decolagem autorizada no zero, 3191. Pelo meu grupo, reporte solo controlado em Rimar, vento 130 graus, 7 nós. Colocar na solo controlado, até o meu grupo. ADLS X-Ray, reporte estabilizado. S2000, 096, estabilizado. Voo, 1230. Salvador 4082 da Azul, estabilizado. 4082, continue na aproximação, aguarde pista livre. 1016 na justa. Prosseguindo, aguardando com 1016, o Azul. Rádio 101, 1208, com controle. Está confirmando o guardião? Até o meu controle, 1208. 208, grato, até o retorno. 01. Tá com o negócio solo controlado. Olhe, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, mantém a regra de voo visual, ajuste em Salvador no 0 no meio. Escuta do controle. Até escuta, condições visuais. 01. No 91 no decolado aos 29, chame controle 120, decima 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Azul 4082, tráfego à sua direita, linha do litoral sul, um Alfa Sierra 50, não interfere com o seu pouso. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 09 nós. Livre, pouso na 1 no zero, Azul 4082, ciente do tráfego. Juliette Novembro, isso autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. No solo aos 31, libere direita na Eco, chame o solo 121, decimal 9. Direita Eco 219, bom trabalho. bar de Juliette 99. O Juliette 99 após a decolagem, mantém a proa até 2.000 pés e após curva esquerda no perfil da Fuca. Confirma. Cotejamento foi correto, autorizado a decolagem pista 17, vento 130 graus, 07 nós. Juliette 99 Whisky. Romeu Juliette, November Whisky, decolado aos 33, mantenha por até 2.000 pés, chame o controle 120.80. Mantendo 2.000, chamando o controle 120.80, Juliette, November Whisky. Mantendo por até 2.000 pés, ok? Afirmativo, mantendo até 2.000 pés. Chamando o guardião 01? Prossiga. Sim, estou de pouso aqui para o departamento de polícia técnica, para o que eu faço essa vez para a correção. Sequência livre 01, chamando o retorno. Doutor, bom dia, Papa Romeu Juliette, November Whisky. Papa Romeu Juliette, November Whisky. Contato na dela decolagem, suba para o nível de voo 270, saída PUCA. 270, PUCA, o Juliette, November Whisky. Vai, Chazão. Uno 250, vento 170 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão 10. Ali pouso 10, Uno 250. 10, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, mantém a ponta de espera. Papa Tango Sul, fiquei low visual com o Boeing da Gol, curta final do 10. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Papa Tango Oscar, Gol Fiquelo. A passagem do Boeing da Gol vai estar autorizada alinhar e manter cabeceira 10. Ótimo, Gol Fiquelo. 9-1, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 1250 no solo aos 38, libere direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita 9-1, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 08 mais. Autorizado a decolagem pista 1-0, ótimo, chegou o quilo. Tango Oscar Golf Kilo, decolado aos 39, chame controle 120, decimal 80. 120, decimal 80, Oscar Golf Kilo. Tango-Oscar Golf Kilo, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 100, cancelada a restrição. Sobe saída para o nível de voo 100 via saída Momo, livre das restrições, Oscar Golf Kilo. Tango de Abraão, prossiga. Família Bravo, ciente, repasso fora da barra. Prossiga, gol 1962. Gol 1962. Tenta contato com o centro Recife na frequência 126.0, alterna 125.10. Caso negativo, retorna à frequência do controle. Presente central 25.10, negativo, retorna. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Tá 3436, tá 185, decida 1950, ciente da Júlia. 3436, aciona a identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo do 050. Essa via para o 050, pode voar Bomed ou ITAP, ou está 3436? 3436, autorizada para o editar. Voando ITAP, está 3436, muito obrigada. Papa Romeu, Juliette, November 8. Estamos no centro Recife, frequência 125. 6.85, alterna 125.45. 12685, 12545, Juliette November Whisky. Controle, pode falar a mão na presença, Oscar Golf Kilo? Oscar Golf Kilo, informa para o ideal do destino. É a 350, tela. Oscar Golf Kilo, autorizado direto do destino. Autorizado direto do destino, grato, Oscar Golf Kilo. Informa o Tango Índia Bravo, mantenho o litoral sul, reporta através de Pessoa Sul, cheque o transponder, não estou recebendo nem o modo Alfa, nem o modo Charlie. Salvador, o November Alfa está mantendo 1.000 pés, regressando a Salvador. November Alfa Whisky, reporta ingressando a Interlagos. Reportarei ingressando a Interlagos, November Alfa Whisky. Salvador, o voo 962, destino Ponte, pelo. Bruno 962, aciona a identificação dessa via chegada voo médio 1 para o nível de voo 050. 050, voo 962. Tá 3436, desça para 2 mil pés, ajuste no 06, autorizado ELS X-Ray, reporte estabilizado. Decolado aos 49, prossiga com a proa da cabeceira 17, reporte para o cruzamento, o eixo da 1028. Proa da 17, reportará para cruzamento até o Mago. Tanguilha Bravo, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, Bravo. Papa Romeu até Romeu Golf, tráfego avistado, autorizado o cruzamento do eixo da 1028, na vertical da cabeceira 17, reporte liberando com o próximo. Autorizado o cruzamento, reportará o cruzamento com o próximo até Romeu Golf. Tanguilha Bravo, confirme a intenção de pousar em Rimar? Presidente, está presente, libere a linha do litoral com o Pro Nordeste, realize o cruzamento da final da pista 1-0, reporte liberando com o Pro Norte, o Tanguilha Bravo. O 962, aciona a identificação e desça até o nível de voo 050. Ok, identificou 050, onde está, pico 962. Por Itapuã, aguarde transferência de comunicações. Pode falar Itapuã, aguarde transferência, igual. Romeu até Romeu Golf, prossiga via linha do litoral sul e chame o controle. 120, decimal 8, tem um bom voo. Vai, chamar o controle até o retorno, Golf. Controle, Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, prossiga. Para o farol Itapuã, vai prosseguir pela linha do litoral a 500 pés, sobrevoa a federação. Papa Romeu até Romeu Golf, prossiga sobre regras de voo visual, reporta iniciando sobre voo. Reportará no local de voo até Romeu Golf. Gente, Tanguilha Bravo está presente direto em Rimar, reporte na curta para pouso. Índia Bravo já visual com a irmã? Positivo, agora na conta da irmã, Bravo. Gente, pouso por conta e risco na irmã, reporte solo controlado, ajuste no zero no meio, tem Índia Bravo. Tá controlado, Bravo. Deus, a 3436 chama a torre frequência 118, decimal 9. 295. Papata Angosca Golf Kilo, informa estimado pouso. Chamando pouso, a 06165, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, e qual é o ponto de cancelamento? 3436. Tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. Devido pouso no 0, tanto Tango de Abravo, solo 56, frequência livre do corte, bom dia. Informação, Lima. 3378, aciona a identificação, dessa via chegada Boa Média 1 para o nível de voo 050. 050, Boa Média 1, Antana 3378. Voo 962, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no meia. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, 10 no meia, reporte estabilizado, voo 1962. Salvador, November Oscar Whisky, ingressando no corredor Interlagos. November Oscar Whisky, reporta SEASA. Reportará SEASA, November Oscar Whisky. Então 3436 no solo 58, libere direita, chame solo 121, decimal 9. 3, chama solo, só 3745, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Iniciando, tá, Então, o meu voo sente. Salvador, 9º por isso que na sua da SEASA tem contrato visual com o campo. Papá Romeu, 9º por isso que ciente para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 1118-95. Chamar a torre em 1118-95, 9º por isso. Papapá Mike Romeu Vitor, 6 de outubro, Aerostar, chame pronto para iniciar o táxi. 3745, contato radar na decolagem, via saída Sambo 1, no sub mantém a nível de voo 360. 3745, radar. Torre Salvador, na primeira colis, que tem contato visual com o campo, corrido intervalo. Gente, o ajuste no 096, reporte vertical da CEASA, o Novembro Azul Whisky. Ajuste 1-0-6, reportará vertical da CEASA, Novembro Azul Whisky. É, o papo Novembro Azul Whisky solicita CGE, 2 CGL na pista 1-7, é possível? Afirmo, Novembro Azul Whisky, inicialmente reporte vertical da CEASA. Reportará vertical da CEASA, Novembro Azul Whisky. Torre Salvador, Novembro Oscar Whisky, na vertical da CEASA. Gente, Papa Romeu, Novembro Oscar Whisky, ingresso final da pista 17, reporte vertical da RMA. Ingresso final da pista 17, reportará na vertical da RMA, Novembro Oscar Whisky. Oxalá 6356, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 096. 080, 0196, via Bomed 1, funcionará de voar o movimento, tá? Mantém inicialmente o perfil Oxalá 6356, número 3, na aproximação. Gol no 962, estabilizado? Afirmativo, estabilizado. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Bom pouso. Salvador, boa tarde agora. O gol no 962 baixou e travou o sinal. Gol no 962, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda a pista livre, gol 962. Novembro Oscar Whisky, está visual com gol, vai se enquadrar como número 2. Papa Romeu, Novembro Oscar Whisky, dá presente, inicie 360 com curva pela esquerda, reporte interceptando o final da 17. Novembro Oscar Whisky. 360 com curva à esquerda, reportará final da pista 17, Novembro Oscar Whisky. Gol no 962, informa o tráfego à esquerda do eixo de aproximação da pista 10, Papa 28 Alfa, 1 no mil pés em espera, não interfere com seu pouso. Autorizado pouso na 10, vento 1,60 graus, 07 nós. Gol no 962. Ok, sentido do tráfego, livre pouso, gol 962. Nomeia 23, ciente, graça. Tan 3378, desça para 2 mil pés, sem restrições, ajuste no 0 nomeia, Autorizado, final do procedimento ILS-X-Ray da Pissou 90, reportabilizado. Testa 2000-1016, sem restrições, tá? 3378, reportabilizado, né? November Oscar Whisky, ingresso final da 17, aguarde autorização para toque remetido. November Oscar Whisky, ingressará final da 17, aguardará a permissão. VOS Salvador, serviço radar encerrado. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 3745, centro solicita que submantenha nível de voo 340, voe direto por base. 340, voando por base, tá? 3745. Nós vamos estar livrando a federação, sobrevoo 4.500 pés na sua escuta. Gente, Hotel Romeu Golf, reporte iniciando sobrevoo no Iguatemi. Bota lá. Pista 17. Cliente November Oscar Whisky, autorizado o toque arremetido à pista 17, vento 170 graus, 089. Autorizado o toque arremetido à pista 17, November Oscar Whisky. Separa o nível de voo 050. Será que nós temos uma dona direto? Autorizado, o senhor é 6356. Tá, 6356. Tan 3681, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 170 graus, 089. Autorizada a decolagem, Tan 3681. 35, Tan 3745, um bom dia. Bom dia, bom voo. Guardião 01, mantenha sob regras de voo visual, ajuste no 096, 500 pés, mantendo o litoral. Correção, mantendo sobrevoo na federação, esteja atento ao Romeu 44, o Papá Romeu até o Romeu Golf, e saiu do sobrevoo na federação para sobrevoo no Iguatemi, mantendo 500 pés no litoral sul. Guardião 5. Não tá visual, mas tá sentindo mesmo, tá? Agora próximo do Bonocô. Tá visual, Bonocô. Sente. Tan 3378, informo dois helicópteros no setor sul de Duna, não interfere na sua aproximação aqui em as pernas. Sente, 3378. Decolado 09, chame controle 120 decimal 8, tenha um bom voo. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Então, nós vamos estar no Iguatemi, você vai sobrevoar a paralela até lá de Freitas, na sua escuta. Hotel Romeu Golf, mantém o litoral sul, 500 pés, reporte para o Itapuã. O sobrevoo é paralela, pode sobrevoar paralela? Hotel Romeu Golf mantém ainda o litoral sul devido a tráfego em aproximação para Salvador. Ok, então vai manter os ATB enquanto aguarda a aeronave. Okay. O November Oscar Whisky tocou remeteu aos 10, da presente prossiga para a vertical do farol de Itapuã e aguarde instruções para o retorno, November Oscar Whisky. Prosseguirá para a vertical do farol de Itapuã, o nome de Verosco Luiz, que aguardará as instruções. 3378, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 3378. Oceania 6356, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste na 096, autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reposta avisado. 2000, autorizado X-Ray, reposta avisado 6356. Então, meu Golfo vai prosseguir litoral até o farol de Itapuã, no escuro. Hotel Romeu Golfo, ciente, reporte farol de Itapuã. Informo que tem um Papá Romeu 9 Oscar Whisky, um Papá 28 Alfa, fazendo TGL na pista 107. Seja atento ao mesmo. Será atento ao mesmo, até o negócio. O Golf, após o farol de Itapuã, solicita sobrevoo na paralela? Mike Romeu Vitor, confirme a intenção e decolagem da pista 110? Ciente, até o ponto de espera da Papá. Há um sobrevoo, tá? Ciente do Guardião. Hotel Romeu Golfo, ciente. Guardião 01, no visual com Hotel Romeu Golfo. A decolagem de Juliette ao parceiro. Juliette Alfa Índia, autorizada a alinhar e manter, cabeceira 17. Alinhar, Alfa Índia. Dan 3378, informa o tráfego, Papá 28 Alfa, sua direita, linha do litoral em espera, 1.000 pés, não interfere com seu pouso. Sim, 3378. Dan 3378, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso 90, 3378. Voo 1556, decolado 12, controle agora 120, decimal 80. 2080, gol 1556, pô. November Oscar Whisky, reporte visual com Airbus da TAM, curta final da 10. November Oscar Whisky, tem contato visual com Airbus na final, pista 10. November Oscar Whisky dá presente, autorizado cruzamento final da pista 10, a retaguarda do Airbus da TAM com Pro Norte, aguarde para gerar base da 17. Autorizado cruzamento desde da pista 10, retaguarda do Airbus, November Oscar Whisky. Está pronto, o Oxalé 62, você. Espera pronto, o Oxalé 62, no 3. Mantenha o ponto de espera, Xané. M6356, informa dois helicópteros no setor sul de Tuna, 500 pés, não interfere na sua aproximação. 6356, tem um indicado. Dan 3378, solo 14, direita, solo 121, decimal 9. Papá Romeu November Oscar Whisky, mantenha a perna do vento pela direita da 17, aguarde para gerar base, mantenha a Pro Norte. Pro Norte, perna de, manterá a Pro Norte November Oscar Whisky, aguardará perna base para a direita, pista 17, November Oscar Whisky. Corre, tem um estimado para o 62 e no 3? Após o pouso do tráfego na final, Xané 62 e no 3. Cliente, obrigado. Papá pronto, Mike Romeu Vitor, autorizado, ingresso à linha de aguardo. Gente, papá Mike Romeu Vitor, autorizado, ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Reportar alinhado, já pronto, 17. Romeu Juliette Alfa Índia, decolado aos 105, chame controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Gente, 120, decimal 8, boa. Lado 63, 5. Já tirando os procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu Juliette, Alfa Índia, decolado, nossa escuta transfere. Papa Romeu Juliette, Alfa Índia, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 Bravo, submantém nível de voo 100. Coral 1 Bravo, acende para 100, o Juliette, Alfa Índia. Senhora não familiarizado com o setor, a radial, pode confirmar a radial de saída correta 222? Boa tarde, Ismael Ituno, poderia voar a DND da presente? Confirmo o controle. Contato 3681. Ele está na RMAR. Afirmo, na RMAR, mantenha a espera, aguarde instruções para aproximar. November Oscar Whiskey, ajuste no 096. No 096, aguardando November Oscar Whiskey. Oceané 6356, informa o tráfego à sua esquerda. Afastado 3 milhas, Papa 28 Alfa, 1 mil pés em espera, não interfere com seu pouso. Autorizado pouso na 1-0, 1-60 graus, 612 de nós. Oceané 6356. Bom, 556, poderia voar a Bófalo? Bono 556, aguarde coordenação com o Centro Recife. Cabeceira 1-0, Chiné 6213. Nós trazemos na final aqui, mantém 6213. Pronto na 1-7, Mike Romeu Vitor. Gente, Mike Romeu Vitor, mantém a posição. Mantém. Ouvido, Ator? Escuta, amigo. Para informação, é o número 3 para decolagem de Salvador devido ao perfil de saída, ok? Maravilha. Oceané 6356 no solo aos 18, direita, solo 121, decimal 9. Afirmo, 121, decimal 9. Chané 6213, o vento 170 graus, 08 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Iniciando 0213. Pois vamos a 0, 0 da 10, está pronto, visual contrário para a Avianca iniciando. A linha mantém cabeceira no zero, gol 790. A linha mantém cabeceira no zero, gol 790. Chané 6213, decolado aos 20, chame controle 120, decimal 80. 208-6213. Chané 6213, na sua escuta. Chané 6213, contato radar na decolagem, via saída de Sampo 1, submantém nível de voo 360. 360, autorizado. Chané 6213, autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado, 6213. Voo 1790, autorizado a decolagem, pista 10, vento 180 graus, 089. Pista de decolagem, pista 10, voo 1790. Voo 1790 decolado aos 22, chame controle 120, decimal 80, com voo. 2790, voo 1790, boa tarde. Salvador, voo 1790, cruzamos 7007. Voo 1790, contato radar na decolagem, via saída Pouca, sub e mantenha nível de voo 370. Saída Pouca, 370, autorizado, voo 1790. O 790, autorizado direto Romeu Fox 018. Autorizado Romeu Fox 018, grato, voo 1790. 1970 graus, 089. Papa Romeu, November Oscuíço, autorizado ingressar final do 17, aguardando pista livre. Autorizado final do 17, aguardando pista livre, November Oscuíço. Romeu Mike, Romeu Vitor, decolado aos 24, chame controle 120, decimal 80, tenha um bom voo. 2080, muito grato, amigo, excelente tarde, isso pra você. Até a próxima. Controle Salvador, cordial, boa tarde, é o Papa, Papa Mike, Romeu Vitor, agora na sua escuta, só que tá assim possível, por gentileza, a pro dissipar. Papapá, Mike, Romeu, Vitor, contato radar na decolagem, via saída Pouca, sub e mantenha, nível de voo 350. 350, livre das restrições, assim que é possível autorizar a Zipá. Mantenha o perfil, Mike, Romeu, Vitor. Mantenha, aguardando a pro mais direta, se possível, muito grato. Gal, foi Léo. Sente a foto coral, vou olhar os Juliette Alcântara. Centro solicita que suba e mantenha nível de voo 350. 350 inicialmente, voo 790. Papá, Mike, Romeu Vito, autorizado direto do Zipar. Zipar na proa, muito grato, Vito. Sou Salvador, azul 4463, ponto de espera 10, pronto. 4463, autorizado.